quilo Lima, 20 milhas Salvador, 20 milhas, e quando possível, fale seu estimado de pouso. Ciente. Confete tudo que vai manter. Uno 1500 pés. Estima o pouso em Feira de Santana aos 2005. 2005, copiado. Cena 6143, desça para 2500 pés. 2500, 6143. 6143, apenas para informação de tráfego. Tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo noroeste, mantendo Uno 1500 pés. Sale 182. 0 graus, 149. Alfa Juliette, Romeu. Delta no ponto ideal, desculpa. Aqui é com Delta, desça para 500 pés. Delta, Romeu, Romeu, Romeu. Cena 6143, copiou o controle? 6143, copiou o tráfego que a senhora reportou a 1500 e já cotejou. Tem mais alguma informação? Não, negativo. Obrigado. Cena 6143, tráfego 9 horas e 6 mil esperado, desce para 2 mil pés. 2 mil descendo, 6143. Como é que a Codelta está visual com o farol de tapão? Como é que a Codelta chama em torre? 198 decimal 95. No solo aos 48, parte 5, confirmando? Livre à direita, 121, décimo 9. Zero uno no ponte 0 da 0. O Xenã chamou pronto? Afirmo, 62 da 9. Autorizado alinhar e decolar pista no 0090 graus, 14 nós, 6201. Autorizado alinhar e decolar, 0090 6201. Salvador, mais Eco Delta. Eco Delta, condições de prosseguir agora cruzamento do eixo da aproximação da 10 para a base pela direita? Afirma, batido. Da presente autorizado, reporte livrando. Qualquer coisa eu trago. Abraço. 3567, pronto, copy. Pronto, copy, 3567. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-1-5-7 no transponder. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, só Pêndulo 1-7. 1-1-9-8, controle, transponder 5-1-5-7, TAM 3567. TAM 3567, correto, portão 3, chama branco, os back, funcionamento. 3567. Juliette Romeu, após a aeronave da Azul, ingressa Juliette. Pátio principal, taxiway Lima, Mike, e na Quebec, chame a torre em 1-1-8-9-5, para prosseguir para a ADEI. Abração. 263, boa tarde, acende a identificação, autorizada a chegada a Bonf, desço para 4 mil pés, Kennera 1009. Controle cordial, boa tarde, Chané 6201. Chané 6201, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, perfil da EL, autoriza da presente Leda para o 6201. Autorizado, 6201, direto Leda, após Leda Bridge. Leda, após Bridge, 6201. 56, portão 04, livre acionamento, reporta táxi. Direcionamento, reportará para o táxi, voo 186. Desço para nível de voo 050, QNH 1009. 009, descendo para 050. Com sua aproximação. O vento de 090 graus, 1 a 12, repouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado na 10, a Chanel 6143. Tango Kilo Kilo Lima, nível de sequência para coordenação. 010. Azul, tô ciente, quando espera, mantenha. Mantendo. VIP 5415, 7 milhas para Curau. Serviço, radar terminado. Mantenha nível de voo 140. Chame o controle ideal de frequência 120, decimal 1. Azul 4206, observa o Airbus na final, após o tráfego ali, mantém. Afirmativo, posso passagem do Airbus ali, mantém o 90, Azul 4206. Ameno 2, confirme sua velocidade. 2709. Sim. Oi, direto TAP, mantenha a high speed para o sequenciamento. TAP acelerando, 6-10. Uno 276, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2509. 2509 agora, 273 na volta. 1-2 está agora tentando para 309, né? Sim. Consciente, frequência livre. Alfa Juliette Romeu, ingresso agora na Quebec, pela pista até o pátio 4, repórter livrando. O Chinero, solo ao 55, direito, 1219. Direito, 1219, 6145. Tá livre o Alfa Juliette Romeu, repórter livrando. O solo, Chinero, 6143, livrou. Chanel 6143, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 143. Uno 856 para o táxi, com 191, 3 horas e 8, alterna na sal. Uno 856, táxi via Indy Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1009, um bom voo. Táxi via Indy Alfa, ponto de espera da 10, 895. Obrigado. Trip 5219, pátio 3 para puxa e acionamento. Trip 5219, pátio 3, livre acionar, reporta táxi. Tá, táxi 219. Decolou aos 57198, tem um 198, azul 4206, obrigado, boa tarde. Juliette Romeu, consciente, frequência livre. Salvador, boa tarde, boa noite, 56, espera da 10. Boa tarde, 1856, linha e decola, pista 10, autorizado, 090, 149. A linha decola da 10, 1856. A trip já no push no pátio 3, vai taxiar a retaguarda. Retaguarda, 3550. 350, saída pouca, azul 4206. Oxané 6201, chame centro Recife, frequência 133.25. Chanel 6201, ocupe o controle. Afirmativo, 133.25, 6201. Com 40 a bordo, 4 horas e 20, alternando Salvador para o táxi. Trip 5219, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1009, um bom voo. 1009, parte principal, Alpha India, 1895, trip 5219, obrigado. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da Trip, livre acionamento, reporta táxi. Após a passagem, livre acionamento do Chibete, reporta táxi da Trip. 5600128. 1198, igual nós 56. Bruno 273, reduz a velocidade para 2109. 2109, 73 a gol. Olha, Salvador, gol no 856, boa tarde. Gol no 856, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUCA. Sobe para nível 390, saída PUCA, gol 1856. Autorizado o sinal ILSX, voo número 2, reporte estabilizado no localizador. Portalagem. 1273, desça para 3.000 pés, que negar no 009. 3.009, 73. Azul 4206, voe direto Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, azul 4206. Gol no 601 no Galeão 360, copia? Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta Pêsulo 1-0, corrigindo, após bridge intercepta Pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5411 no transponder. Afirmativo, autorizado Galeão 360, decola da 1-0, primeira curva direita na subida da El, Leda. Até Brisk, após Brisk, é Pêsulo 1-0, controle de saída 119-8, transponde 5411. Gol no 601 correto, portão 2, chama Trampos, Beck, seu nome. Chama dentro. 2.000 pés, autorizado afinado, procedimento LSR3, após estabilizado no localizador. 2.000, chamaria estabilizado, 73. Trabalho. Salvador, voo ano 612, boa tarde. Voo no 612, continua a aproximação no zero, reporta baixar a travada. Reportará baixar a travada. Controle Salvador, muito boa tarde, é o 35219. 35219, contato radar decolagem, sua para nível de voo 200, saída Arbor. Na Arbor para 235219. Seria possível liberar a restrição de 110, nós passaríamos lá o 90. Está livre, 35219. Está livre, obrigado, 35219. Autorizado, 090 graus, 112 nós. Gente, livre pouso no número 290. Solo TAN 3567 para o táxi, 129 a bordo, 4 horas e 15, alterna Campinas. TAN 3567, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1, 1-8, decimal 9, 5, ajuste 1009, um bom voo. autorizado INC, Alfa, Ponte Verde, 1-0, Torre 118, Simão 95, ajustado 1009, TAM 3567, obrigado. Boa noite. Solo Salvador, é o TAM 3897, a gente tem informação Papá, pronto para a cópia, nível 1. Nível 340 para Guarulhos. TAM 3897, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5-4-1-7 no transponder. Gente autorizado, Guarulhos 340, decola da pista 1-0 com a primeira curva direita. Subida da El, Leda, após Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6. Controle em 1-19.8, transponder 4-1-7, 3-8-9-7 correto, portão 612, chama para o pushback, seu nome. Vem, chama lá. Voo 273, baixada travada, pista 10. Uno 273, continua a população e aguarda pista livre. Pista 10. Paciente, Uno 273, aguarda pista livre. Guarda. Solo 107, 1612, 121, 19. 219, 1612. Comias. 73, pista livre, pouso autorizado. Segunda centena, 14 nós. Livre pouso na 10, 273. A porta de ataque seja Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 1612. O 464, só um instante, cópia, prepara a saída PUC aguardando. Prossiga, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. No 612, Juliette, portão 04. Juliette 04, no 612. Trip 5464, pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível 190, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5-1-7-2 no transponder. Autorizado conforme 190, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Após vai conforme a rota do plano de voo, estamos com a 4198, aciona 5-1-7-2. Flip 5464, correto, parte 3, reporta pronto para o pushback, funcionamento. Livro, 121-9. Salvador, boa tarde, 1273, Livro. Bruno 273, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, Bruno 06 é livre frequência para coordenação. Colou aos 1-2, 1-9, décima 8. 19-8, obrigado, boa tarde, 7-3-5-7. Patrulha Salvador, muito boa tarde, 7-3-5-7, 1700, na borda. Zona 3567, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, sai da arra borda. 3567. Ingresso, Juliette, 1273. Zona 273, Juliette, portão 01. Juliette 01, no momento 3. Solo Salvador, Altan 3297, está na posição 06 para pushback e acionamento. Semicentro, Recife, frequência 1228.8, alterna 133.25. É 13325, a secundária, a primária é 1288. É, afirmativo. Copiado, 5529, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Comente. Solo Salvador, o voo no 601, no gate número 2, feedback acionamento. Voo no 601, totalmente pronto no 02. Afirmativo, só retirada do Tiga. Autorizado, reporta táxi. chamar ali no táxi. Zero meio, mantém-se em condições visuais. Aguarde transferência para a torre. Tráfego Salvador, cordial boa tarde. Esse é o Xanier 6259, gate 9, com informação Quebec, para cópia Guarulhos. Xanier 6259, informação Quebec, confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5407 no transponder. Está autorizado então Guarulhos no 360, decolando da pista 1-0 com curva direita, boa da EL, Leda, Bridge, intercepta Pesulo 1-6 para Belo Horizonte. Controle de saída 1-19-8 e o transponder 5407 para o Oceanair 6259. Oceanair 6259, correto, portão 9, chama pronto para o SBEC acionamento. Chamará nessa para Puxa Tanar 6259, obrigado, Felipe. Torre ao Guardião 06. Guardião 06, tem livre base pela direita, reporta final no 7. Portará, confirme sinal para o pátio do GRAS. Está livre direto, Guardião, informa solo controlado, 1-12. Gente, entendeu que está liberado solo controlado do GRAS, Guardião 06. Sete, chame centro, recife frequência 128.8, alterna 133.25. 3388, 3897 para o táxi 209 a bordo, 4:10, alterna Galeão. 1897, a seguir a aeronave da Gol finalizando o push no través 04, prossegue via Índia como número 2 no ponto de espera da 1-0, torre em 1-18.95, ajuste 1009, um bom voo. Segue como número 2 após o voo, no ponto de espera, torre 1-18.95. 009, então 3297. Obrigado, vamos ver. 464, livre acionar, reporta táxi. Final para a Guardião 06. Sede, Guardião, ao estacionar a frequência livre. É. Gol 1601 está pronto para o táxi, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternando Campinas, o nosso PLB 141. Bruno 601, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1009, um bom voo. Ativo Índia Alfa, ponto de espera da 10.295, ajustado 10.09, obrigado. Salvador, o voo no 601, ponto de espera da 10. 601, autorizada a linha de decola pistão 01, centena 14 nós. A linha de decola da 10, no 601. Cada chegada a Mali, desço para nível de voo no 00. Corrigindo, desço para 5 mil pés, que é legal no 009. Ataque 5464 com 42 a bordo, 4 horas, autonomia alternando Aracaju. 5464, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1009, um bom voo. Índia Alfa, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 718, 95564, obrigado, boa tarde. Aos 24, 119.8. 19.8, boa noite. Poli Salvador, eu vou no 601. Voo no 601, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Da EL, voo no 601 para 360. Gente, informe o nome dessa localidade. Gente. tarde, cópia. Tanto em livre decolagem, 090-112. Tanto em livre decolagem, dá 3897. Papa Romeu, acho que a Uniforme Romeu. Fortaleza, autorizado 490, via Pesulu 119. Izugo, direto Prost. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após Frote. Controle 1-19.8, torre no 8.95, código transponder 5402. Permanece autorização, a pista 17. Certo. POB já tem? Gente, 06. Livre acionar, chame a torre pro táxi. 983297, boa. Controle Salvador, boa tarde, é o TAN 3897. Forma iniciando, boa centena, 112. Autorizado, decolagem 204, solicita a lida da presente, Careta. É bom, ciente. 3897, prossiga. Solicita na presente, protegida. Mantenha a saída na aeronave que decolou a sua frente também, fazendo a mesma saída. Ok, mantenha a saída, tá? 3897. Tá, 3894, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS, que foi repostabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado o localizador 7284. Boa noite. 1940, Guarulhos, 360 autorizado, Pesulu 1-0, Bridge, Pesulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1-9.8, torre 1-8.95, transponda 5433. Gente, autorizado 360, via... Autorizado 360, Pesulu 1-0, até Bridge, após Pesulu 1-6, BHZ, após direto Trive. Decola na Tael, transição Leda, após direto Bridge. controle em 1198, 18895 e transponder 5435. 5433, correto, chama pronto para acionar. Câmara para acionamento. Táxi, chama para o ingresso no 7009. Autorizado ingresso no 7, chama alinhado e pronto, Oscar, uniforme Romeu. Táxi, ingresso, comandamento pronto, uniforme Romeu. Controle, autoriza a PRO de dentro para o 5464? Né, 6259, puxa acionamento no portão 9. É 259, puxar e acionar no 9. Pushback em coordenação com a equipe de solo, chama tanto pro time. Chama. Temperatura atrás, 5464. Tom 3897, chame centro Recife, frequência 125, corrigiu. 3897, Recife, 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8, alterna 3897. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bridge, Pesulo, 16. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5, código transponder 5-4-2-7. Ativo com 1-2-7-3, autorizado para confins, nível de voo 360, via rota plano de voo, conforme inicialmente para o Zulu 1-0, até de bridge para o Zulu 1-6. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, bridge. 119-8 o controle, 3895 é a torre. Transponder 5427, copiou o gol 973. Correto, chame pronto para acionar. Boa noite. P5464, centro autoriza adendo. Não autorizar adendo, 5464, obrigado. Papa Tango, Oscar Papa Golf, acione identificação. Apagou, se vou ir na proa de toque, confirme a sua velocidade. Oscar Uniforme Romeu, fora do solo. Decolado aos 34, 1198, bom voo. 6098, bom trabalho, Beto. Boa noite, Papá Romeu, Oscar Uniforme Romeu, saída Momon. Romeu, Oscar Uniforme Romeu, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 410, saída Momon. 410, saída Momon, o Oscar Uniforme Romeu. Estabilizado ILS 3894. Seja tomado o quarto de torre, 198, decimal 95. 3894, boa. Salvador, boa tarde, 3894 continua a aproximação, pista 10, aguardando a autorização de pouso. Mais curta, 3894. Tenha reporte para descida, direto toque. Antônio Salvador, Oscar Uniforme Romeu, passando 6000 para 410, autoriza da presente posição, frote. Autorizado, código, Oscar Uniforme Romeu. Código, Oscar Uniforme Romeu. 48, está com 5 horas de galeão. Autorizado, táxi, via Pat 1 na Índia, o ponto de espera na 0, transferência, Oceaner 6259. De Alfa, ponto de espera, transfere, 6259. Autorizado, pista 10, 090 graus, 1129. Livre o pouso no 0, 3894. Informe Romeu, direto para o time. Posso limpar um aí da presente para o time? Afirmativo. Dato, outro lado. 894 aos 39, direito 219. Direito 219, 384. Centro Recife, frequência 126.85, alterna 128.8. 2.085 e 1.288, o Oscar ele faz o meu. Controle, boa tarde. 1.776, cruzando 85 para 1.250, informação Quebec. 1.776, sem identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1.009. 050-1009 na mar e 1.776, está pronto. 259, chamou pronto? Pronto. Autorizado a linha de decolar, pista 10090 com 112. A linha de decolar da 1062. Vagou, filista para 3.000 pés, QNH 1009. 3.000-1009. Reduz velocidade para 2.369. 564, chame centro, Recife, frequência 126.85, alterna 133, alternando 128.8, a primária 126.85. 12.085, alternando 128.8, tipo 5.664. Avação Guaxão Vagolf, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LS Expo, pode ser habilitado no localizador. Livre 2.000, ILS, camarada estabilizado, Gol. MR-259, decolou os 4.3, controle em 1.198, uma boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, 62.58.59. Nané 6259, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Subindo ao 360 na DAEL, pode voar da EL, por gentileza? Projeto Leda, Nané 6259. Mando Leda, 6259. 3197? 1567, Gol. Prossiga. Está ciente da informação atual. Quebec está no portão 04400 Brasília. Aceito 360 pré-autorizado. Prossiga, 360 aceito. 360 autorizado para Brasília, via Pesulo 17, Apino, decola da pista 1-0. Curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 1.99.8, torre 1.98.95, código transponder 5.495. Autorizado Brasília 360, Operos Lula 7, Apino, decola da 1.0, curva direita, Arbor Elefa, 1.99.8, controle 5.495, transponder 1.567. Correto, chame pronto para assinar. Chamarei.